Seguimos en Confidencias en la Madrugada. Vámonos ahora con Oscar Peterson, otro gran pianista, de esta versión del tema Georgia on My Mind que tan famoso hiciera Ray Charles. Piano pasamos al saxo de la mano de Gregory Washington Jr. dice Take Me There de su LP White Light. Thank you. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Continuamos en Confidencias en la Madrugada. Vámonos ahora con Bobby McFerrin, que es su cumpleaños. Simple Pleasures, todo íntegramente hecho a través de su cuerpo, su voz y su cuerpo. Come on now, sing it now. Sing it with me now. Tell him, Brother Bobby, I like to get up early in the morning, about 6 a.m. to be exact. Yeah. I got this chair that I like to sit down in. I got the good book, I sit down and read and get my day started in the right way. I got these two little boys, Taylor and Giovanni too. I call them in the morning, I said, boys, get up. It's time for school and they get on their clothes. I pour the cereal out and the sugar too, yes indeed. And I call my baby, baby, I say, Debbie, get up, get up. It's time to get yourself together. It's such a beautiful day outside. Ooh, a simple pleasures are the best. Yes, they are. Woohoo! I'm so happy. I'm a happy man. Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. I am so happy. Simple pleasures are the best. Hell yeah. Seguimos ahora con el pianista Bill Evans, este Night and Day. Bill Evans, un gran pianista recordado por sus múltiples composiciones y estándares. Thank you.

Vámonos ahora con Joe Sawinul, este Black Market, mercado negro, que no quiere decir que sea un mercado negro maldicho, sino un mercado africano. We'll be right back. Walker, Joe Zawinulli. Ahora seguimos en directo como el anterior tema, pero ahora con Andreas Wollenweider y su arpa. Vamos a escuchar este tema llamado Bergeletto. Thank you. Bergeletto, Andreas Wellenweider. Seguimos ahora con Marcus Miller, este pequeñísimo homenaje a Mr. Pastorius, a Jaco Pastorius, ese antiguo bajista, componente de Weather Report. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Mr. Pastorius, Marcus Miller, ya seguimos con el afiche de este Manhattan, dedicado a esa gran manzana de Nueva York. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Y finalizamos con el saxofonista Pepper, este You'd be, you'd be so nice to come home to. Thank you. You'd be so nice to come home to, vaya nombre más larguito de este estándar que nos interpreta Pepper en el saxo. Finalizamos con Fiestas de la Madrugada, vemos la semana que viene la buena música, como bien sabes, no termina las 24 horas del día en rfcradio.es.